A música já tocou aí, né, Magana? Você pegou e fez aquela jogada de trailer de terror que colocou a música bem baixinha e lenta pra caramba, tal. Uma música famosa, lenta, não. Eu sugiro aquela dos filmes Halloween. E a risada do Mônio, maléfica, pra assustar os ouvintes. Com a pitch mais baixa. Não vou mais fazer isso. No episódio do Duende Verde, eu coloquei a risada do Mônio lá no final, ninguém comentou. Sinal que ninguém ouviu. Tem que colocar no começo, aí todo mundo comenta. Às vezes o pessoal ficou muito assustado, pelo menos. Então, o que é o Trip Filmes, né? A gente faz esporadicamente esse tema aqui. Basicamente, a gente pega uma ideia e cria, né, entre aspas, um filme, né? Literalmente um filme baseado naquilo. Então a gente já fez um filme da Legião dos Perdedores, a gente já fez um filme. Qual que foi o primeiro? Era. Eu acho que era um filme do MCU, né? Só que era um filme era do Aranha. Era do Aranha. Que tinha o Bokob, Magari. Que morria toda hora. Realmente foi um filme do MCU. Exatamente. Né? Exatamente. Muito antes de ser modinha. Muito antes de ser modinha. Na época que o MCU sabia fazer filme bom. Eu sou de uma opinião meio polêmica que o MCU sempre fez poucos, só que os ruins estavam bons sempre misturados. Assim, exatamente. Bons que eu falo é pro nível de filme de super-herói. Certo, então a gente vai fazer um filme. Antes de falar o que a gente vai fazer, vocês assistiram o Lobisomem na Noite? Assisti. Ainda não. Não tive a oportunidade de pôr minhas mãos no Disney Mais para poder assistir. Só falando isso aqui, porque eu comentei no início, né? E realmente ficou legal, porque ele tem uma. Dá uma homenageada a filmes de terror dos anos sim, 30 sim. Ali, mais ou menos, tal. Foi de uma forma bem, bem interessante que eles fizeram, além da história ser legal, né? Então, por que quem quiser saber mais sobre o Lobisomem, vai lá ouvir o Inominata 666 que a gente gravou. Cara, essa série do Lobisomem, é a série não, esse especial do Lobisomem tem um homem coisa, eu me sinto uma obrigação moral de assistir ela em algum momento. Exatamente. Então, assim, a nossa ideia aqui é fazer um filme voltado pra parte de terror, e aí se tem um homem coisa, porque a gente pode escolher ali também o estilo de terror que a gente vai querer, né? É um terror mais atual, que é esse, mais sanguinolento e tal, ou é um terror mais antigo, mais focado ali no, na parte psicológica da parada, né? É, um terror-terror ou um terror-trash, então. Eu, particularmente, não... É isso que eu ia falar antes da gente começar a gravar. Eu, normalmente, não gosto de filmes de terror, mas gosto de livros, tipo Drácula, Frankenstein e tal. Eu acho os livros legais. Filme de terror, o meu contato, normalmente, é com os mais recentes. Aí eu sempre acho sem graça, sabe? Tipo, jumpscare, sabe? Tipo, pra assustar... Não, a minha experiência de filme de terror é mais antigo. Cara, esse filme antigo, mais recente, eu acho que é... Recentes, eu não tenho muita paciência, não. O negócio meu com filme de terror é que eu busco não assistir filme de terror, porque eu me assusto de verdade com filme de terror. Não, os filmes de terror de jumpscare. Eu assisti um sem querer e aquela coisa não me deu medo. Jumpscare, pra mim, não funciona. E me incomoda. Tipo assim, eu não fico com medo, mas eu fico, tipo assim, que saco, sabe? Tipo, me incomoda. Aí me tira do filme, eu acho que esse que é o ponto. Mas eu assisti, por exemplo, que é mais recente, eu assisti O Chamado. Ele... Nossa, bem recente. 70 anos atrás. É porque a gente tava falando de Lobisomem anos 30, né? Então anos 2000 é recente. Quando eu falei antigo, é tipo anos 80. O Chamado é de 2000 e pouco. Não, é... É 2002, tá completando 20 anos esse ano, se eu não me engano. Acho que eu até vi uma matéria especial na internet sobre isso. Só explicando aqui qual que foi minha referência, era essa, né? Assim, o filme dos anos 20 até os anos 2020, né? Então, pra mim, 2000 pra cá, eu considerei recente. Mas, enfim... Eu gosto de filme de terror, assisto bastante, tanto os antigos quanto os recentes. Mas eu gosto mais quando a gente tem elementos de filmes de terror em uma produção que não é necessariamente do gênero terror. Então, por exemplo, é o que a gente viu ali recentemente com o Doutor Estranho, que tem bastante elemento lá que o Sam Raimi traz, né? Coisa que ele já fazia na trilogia também. Jurassic Park, né, o filme também tem bastante elementos de terror. E aproveitando que eu comecei a falar, eu acho que, então, pensando assim no público, né, que talvez a gente tá mirando no público que assiste os filmes do MCU, porque se for, eu acho que vai ter que ser esse terror meio trash, meio jumpscare, sabe? Eu acho que vai ter que ser um sustinho ali. O terror psicológico, eu acho que não vai pegar muito pra esse tipo de público. Eu ia comentar que a gente deveria pegar o Sam Raimi pra dirigir esse filme, Mas eu acho melhor então não, porque os filmes de terror do Sam Raimi, eles realmente assustam. Eu, sério, eu fiquei agoniado com o primeiro Resident Evil. Mas se for, tipo, um filme trash, tipo... Quer dizer, o Evil Dead 2 e o Evil Dead 3, tá de boa. Ah, eu não sabia que o Sam Raimi tinha dirigido Resident Evil. Foi mal, acabei de ver um vídeo sobre Resident Evil e acabou ficando na minha cabeça. Não, ele fez o Evil Dead. Que aí, realmente, seria... Resident Evil Dead. considerando o MCU, eu acho que seria mais provável a gente ter uma parada meio Doutor Estranho, meio Lobisomem, sabe? Que é, não sei se sairia uma coisa muito sanguinolenta e etc. Não sei. E por uma é o sustinho jumpscare, é o sustinho mais gráfico, né? Acho que não dá pra ser um negócio muito psicológico, assim, por exemplo, Bruxa de Blair, sabe? Que você construindo uma tensão, o filme todo, assim, não, tem que ser... Eu falei psicológico. O susto tem que estar mais na... O terror tem que estar mais na tela ali, tem que ser mais gráfico. Gráfico não necessariamente a violência gráfica, né? Eu expressei mal com o psicológico que eu falei. Não é 100% psicológico, sabe? Tipo assim, o lobisomem, por exemplo, não vou dar spoiler do filme, né? Do especial, pra quem não viu. Mas assim, ao mesmo tempo que ele tem aquele momento de tensão, de, oh meu Deus, o que será que vai acontecer? Tem cena de cabeça sendo cortada com espada, sabe? Então, assim, é sangue voando. Eu entendi vocês falando um filme de terror jumpscare, eu entendi assim, beleza, a gente tem que fazer um filme de terror, mas a gente não pode deixar a nossa plateia realmente assustada. Não, dá pra gente fazer um terror, mas que eu não gosto. Terror. Mas eu acho que... A gente chama o Sam Raimi e fala, Evil Dead 3, faz de novo. Mas aqui, pra gente determinar como que seria o filme e tal... Talvez seria interessante a gente ver quais os personagens relacionados ao Homem-Aranha meio que tem essa temática de terror, né? Tanto que já tem aparecido em revistas que são mais voltadas pra essa área, quanto que talvez tenha potencial pra isso, mesmo que nunca tenha. Tem. Bom, isso aí não vai gostar da pessoa que eu pensei pra ele. Tem um tipcast só sobre isso. Sim, a gente fez outro Halloween, que era personagem de Homem-Aranha que tem a ver com terror. O negócio é o seguinte, se você quer fazer alguma coisa relacionada ao Homem-Aranha que envolva terror, infelizmente, pro Maurício, a pedida é o Morbius. Mas dá pra gente colocar... Mas o Morbius já tem. Mas dá pra colocar, por exemplo, o Homem-Lobo, ele participou de muita história de terror. Não tanto, né, que ele era mais, filho do James. O Venom, do Donny Cates, ele é uma pegada de filme de terror, Lovecraft, eu acho que encaixa bem. Ele também faz terror também. Eu pensei em sugerir algo com Carnificina também, por questão de matança, tudo, né? Pensando num terror tipo serial killer. Mas vendo Carnificina também já tem. Eu particularmente tava tentando pensar um pouco fora da caixa. Eu pensei na Gata Negra, que gato preto tem muito a ver com Halloween, essas coisas assim, tem uma simbologia. Eu acho que a gente pode tentar explorar uma trama da Gata Negra, de repente até enfrentando. Então, ela ser a protagonista e enfrentando algum dos vilões aí que a gente tem do Homem-Aranha, por exemplo, o Homem-Lobo, o Halloween, alguma coisa, que são mais lado B, né, que não... Um Duende Macabro, por exemplo, não dá pra colocar, porque ele protagonizaria ali como um vilão do Homem-Aranha, né? Então acho que a gente podia pegar um vilão B e colocar a Gata Negra como protagonista e esse vilão B como antagonista. Mas é só sugestão. Um enxame. Então, quem sabe, né? Meu objetivo nesse podcast. Então, basicamente, você tá falando que a Sony demorou tanto pra fazer o filme da Gata Negra que a gente vai fazer o filme. Pois é, eu tava pensando numa coisa diferente. Vocês estão falando que o pessoal tá reclamando tanto que a Sony pega personagem do Homem-Aranha e faz filmes aleatórios com eles e a gente vai fazer a mesma coisa. Enfim, hipocrisia. Eu tava pensando numa pegada meio diferente. Como eu comentei, eu tô com Resident Evil na cabeça. Eu pensei, tipo, um filme de terror que teria, tipo, Oscorp como os vilões, tipo, sei lá, uma praga zumbi de proto-duendes criados pela Oscorp. Você quer fazer um clone de Resident Evil, basicamente. Basicamente. Você quer fazer aquela história da saga do clone lá, que sai um monte de clones aleatórios e derrete tudo. Já que é Resident Evil, já coloca logo a Gata Negra pra ser a Alice. Vai ser um braço da Oscorp que chama Sombreiro. Não, Sombreiro é o chapéu, né? Eu viajei. E olha, não conhece com o senhor. Pero que sim, pero que não. Vai ter a Gwen Stacy. Eu ia sugerir. A Gwen Stacy popozuda lá do mexicano. A mexicana lá, da serviço mexicano. Eu pensei em sugerir também o Marvel Zombies, só que ele já vai ganhar também a série no Disney Plus, né? Então por isso eu me apeguei à ideia da Gata Negra. É, vamos, zumbi vamos. Zumbi de lado, Gustavo, desculpa. Porque tudo eles colocam zumbi. Até o The Last of Us, se for pensar, é meio que é zumbi também, sabe? Tudo... Não fale mal de The Last of Us. Falei. A moda do terror que não dá medo hoje em dia é zumbis. Eu não estou falando mal, só estou falando que já foi muito explorado. Não, eu sei, foi só uma advertência. Não fale mal de The Last of Us. Uma ideia agora. Por que eu falaria mal daquela bosta? Ou, quer dizer... Eu tive agora uma outra ideia. Vocês começaram a fazer The Last of Us, eu cochilei. Eu tive agora outra ideia, que talvez seja interessante, fugindo diretamente disso, seria um filme de terror protagonizado pela Mary Jane... Tipo Invocação do Mal, tudo, onde o fantasma seria Gwen Stacy. Toda vez que o Peter sobe lá, Homem-Aranha Azul, né? Ele sobe pra ficar relembrando e tal. A Mary Jane lá dentro da casa, ela tá lutando contra o fantasma da Gwen Stacy, né? É igual aquele espírito, aquele filme do espírito. A Mary Jane começa a ter dor nas costas, quando vai ver, tem a Gwen Stacy sentada nas costas dela. Exato, aí tem o espírito da Gwen Stacy, do tio Ben. Imagina, os espíritos de todas as pessoas que morreram na vida do Aranha voltassem pra assombrar ele. Meu, mas vocês foram falando isso, se deu a ideia da Mary Jane, e eu lembrei daquela saga Inferno, que a cidade de Nova York vira uma loucura, também aparece um monstro lá, a estátua ganha vida. Tem até a capa. A gente, de repente, podia tentar adaptar isso, deixando o lado, assim, Homem-Aranha de fundo Focando nos civis. É, foi exatamente o que eles fizeram lá. Tem história da Beth com o Flash, tem do Jameson. Sim, foi isso que eu pensei. Tipo, a própria própria revista que tem a capa lá da Noite dos Mortos-Vivos, lá da The Living Ned, trocadilho no original. O Homem-Aranha, de fato, efetivamente nem aparece. O que aparece é só um monstro em um dos pesadelos aleatórios deles lá. É, eu pensei... Vocês já viram aquele filme Cloverfield, Monstro? Já. Não cheguei. Que é do J.J. Abrams, eu acho. Não sei qual é, mas nunca cheguei a ver. É, ele é aqueles filmes, tipo, estilo found footage, né? Que é alguém filmando lá em primeira pessoa. E é um monstro que chega em Nova York e as coisas estão acontecendo, destruindo. Só que, assim, a gente não sabe o que que é. Esses filmes, normalmente, ele acontece, a gente tá vendo, sei lá, o núcleo do exército que vai lá e vai enfrentar um monstro, né? Um outro núcleo que é um cientista que tá procurando a origem. Esse não, a gente tá acompanhando os civis. A cidade começa a explodir tudo e a gente não sabe de onde veio esse monstro, pra onde ele vai, o que tá acontecendo. De repente, a gente podia tentar até fazer um estilo found footage com a galera civil ali de Nova York. E, assim, pra inserir no universo Marvel, a gente coloca, sei lá, eles passando numa loja lá que tem uma televisão passando e mostra que o Homem-Aranha tá agindo lá, sei lá, pra tentar resolver o problema. Só que eles estão longe do Homem-Aranha. O Homem-Aranha não tá lá protegendo ele, sabe? Tá num outro canto da cidade. E se acontecesse alguma parada que os heróis rodassem e sobrasse só os heróis menores, sabe? Tipo... Aí seria um filme do Homem-Sapo de terror? Não, tipo assim, a gente falou de Gata Negra. Tem a Gata Negra, por exemplo. Mas sei lá, os outros heróis foram tipo aprisionados. Foram pra guerra secreta. É tipo, foram pra guerra secreta. Os heróis nascem, os heróis se sacrificaram lá pra meter o massacre. Agora só sobrou os Thunderbolts e o Homem-Aranha. Não, Homem-Aranha não. Homem-Aranha, a gente tem que tirar o Homem-Aranha da história. Não, ele tá falando do massacre. Tá. Que saiu os heróis importantes, ficou só os Thunderbolts e o Homem-Aranha. Verdade. A gente falou trocentas ideias aqui, eu acho que dá pra gente ir costurando à medida que a gente vai falando. Mas quais personagens, vamos pensar aqui, quais personagens a gente vai envolver na história? Tem os coadjuvantes, né, que a gente tá falando, mas assim, os coadjuvantes das revistas meio que serão coadjuvantes da história, porque a gente tem que ter um ou dois protagonistas. A gente falou de Gata Negra, pode ter Gata Negra e Mary Jane, sei lá. Se for um terror trash, eu já sugeriria que o protagonista fosse o JJ Jameson. Só jogar uma motosserra na mão dele e deixar a magia acontecer. Eu acho legal que o Gustavo tá sempre influenciado pelas coisas que ele tá assistindo. Exato. Eu mesmo comentei agora. Não, eu até comentei antes da gente gravar que eu tava assistindo ao Homem Motosserra. Então já vi daí, né, da motosserra. Já que eu assisti o primeiro episódio, achei legal. Cara, eu vou acabar assistindo esse negócio, porque eu olhei, me mandaram a propaganda no Facebook, eu olhei e falei assim, gente, o Zoro tá estranho, né? Aí eu falei, ah, deve ser meio zoado, tá? Deixa, né, tal. Aí todo mundo fala bem da parada. Só que eu não sei se é muito estilo que eu gosto. E aí, a gente tava falando aqui de personagens, né? A gente podia colocar ali... Eu falei, por exemplo, do Homem-Lobo, né? Mas antes de ir pra esse lado, qual que é a ameaça de fato? A gente vai revelar a ameaça ou vai ser aquele tipo de filme que a ameaça tá sempre... O que será que é, sabe? Tipo assim, o nevoeiro. A gente vai... Coitado, justiceiro. Eu acho... Coitado. Eu não peguei. É o ator. É. Que tal uma invasão de simbiontes da Terra, planeta dos simbiontes? Tchau, pessoal. É que eu acho que... Depende muito, acho que, da narrativa que a gente vai escolher. Porque, por exemplo, se for essa ideia do found footage que eu falei, por exemplo, a ameaça já pode ser revelada logo no começo, só que a gente não entende de onde veio e pra onde vai. Se for, por exemplo, o filme mais focado ali na Gata Negra, vai ter um momento que a gente vai ter o vilão ali se revelando, né? Seja no começo ele aparecendo só como civil ou... E depois, mais pra frente, ele se revelando como um monstro, né? Vamos supor, o Homem-Lobo. Ou não sei, tipo, como fazer uma ameaça que se revela depois. Não tem muito... Primeira abordagem, eu pensei no simbionte, porque, tipo assim... Pode fazer que nem no Diversão e Alegria. Tá chovendo merda, tá chovendo simbionte na Terra. Um monte de gente tá virando aqueles zumbis simbiontes ali. Então, todo mundo se matando, ninguém sabe o que tá acontecendo. Tá chovendo alienígena em todo mundo. E segue o terror. Mas aí vira filme de zumbi. Ah, é. Você mencionou a palavra proibida. Se for uma massa de gente descontrolada matando os outros, é filme de... Ou é Arrastão no Rio de Janeiro. É. Ou é Terça-feira do Rio de Janeiro. Eu não assisti filme de terror bastante pra ter ideias. Eu tô só puxando aqui, eu só tô jogando ideias pra... Mas os filmes de terror que eu faço pego mesmo só acabam sendo os de zumbi mesmo, por isso as minhas ideias são muito empolgadas nessa temática. Agora, falando de zumbi, né? Os filmes de terror me assustam demais. Falando de zumbi, assim, eu não li a revista até o final, nem vi a série até o final, mas o The Walking Dead tinha essa parada de você não sabe de onde começou, né? E nem necessariamente se ia revelar isso depois. Então, é o que o Maurício falou, série, né? A HQ não revela, mas na série, se não me engano, eles revelaram já na primeira temporada. A desculpa genérica, laboratório, arma biológica, infecção... Porque eu ia falar isso, que assim, não necessariamente a gente tem que saber a origem e o final da parada. A gente já pode estar, por ser found footage, que o Maurício falou, pode já começar no meio da confusão, né? E é como se a gente estivesse achando essas fitas depois, sem saber se as pessoas sobreviveram ou não. Dizendo uma coisa, o Maurício citou o Cloverfield Monstro. Uma ideia que talvez se fosse um ataque de um monstro gigante à cidade, poderia ser o GOG. Quando você começa a falar em monstro, me veio o GOG na cabeça. O Cloverfield Monstro, ele tem um começo que eu acho que dá até pra gente adaptar aqui, porque ele começa com o pessoal numa festa de despedida lá. Eu acho que dá pra começar com a Mary Jane dançando ali numa danceteria. É a festa de despedida do Flash Thompson, que ele tá indo se alistar no exército de novo pela terceira vez nessa semana. Dançando com Thriller. E porque se for a festa do Flash, aí você já junta bastante gente ali, né? Bastante dos coadjuvantes clássicos do Homem-Aranha, pra já, tipo, localizar as pessoas que é naquele universo. Então tem a Mary Jane, tem o Flash. Uma ideia, se tiver a Gwen, poderia fazer um filme todo tendo várias cenas dela quase caindo de algum lugar. A Gwen pode ficar aparecendo, tipo, tá, um monte de gente aparece uma loira assim, fantasma agora. A gente tem que ter um avatar pra falar pelo mal em algum momento. Pode ser a Gwen. As presílias que parecem que começam a brigar. A gente não gosta da Gwen mesmo, né? Mas ela é boa. Já vai deixar ela vilã de brincadeira, mas eu realmente não gosto muito da Gwen. Mas as pessoas que não ouviram outros programas não sabem do que você está falando, não sabem disso. Pode até cortar essa parte que a gente fala que não gosta da Gwen e deixar eles descobrirem sozinhos. Nossa, eu tô deixando saco. E eu não falei em momento nenhum que eu não gosto da Gwen. O Gustavo foi o único que falou que não gosta. Eu realmente não gosto da Gwen Stacy do meio meia. O Maurício não gosta do espetáculo. É. Do desenho espetáculo. A Gwen Chatace. Sim, o Maurício, ele estragou a Gwen Stacy do espetáculo pra mim. Eu gostava dela no início. E quando ele comentou que ela parece uma adolescente chata, eu pensei, meu Deus do céu, é verdade. Tenho muito orgulho disso. O Gustavo é uma pessoa muito influenciável. Ele vê o filme, ele vê a coisa a primeira vez, gosta. Aí depois ele começa a ouvir a opinião e fala, não é legal. Sim, eu sou assim mesmo. Eu não nego. Ó, faça. A sugestão que eu dou, não precisa seguir, é: veja a primeira vez, o que você sentiu no final, na hora que você acabou de assistir, é o que vale. Eu acho que as coisas podem ser ressignificadas. Mas, enfim. Pode, mas eu falo assim. Eu tenho muita calma com isso, porque eu fiz isso com Homem-Aranha 3 e passei anos da minha vida perguntando se aquele filme era bom ou não. Até as pessoas responderem pra mim que não. Então, eu vi o Homem-Aranha 3, já falei isso no sábado. Saí nessa dúvida. E a Josi queria assistir, a gente namorava ainda. Eu fui com ela no domingo, aí eu percebi que eu não gostava. Mas eu saí com um sentimento esquisito, entendeu? Não saí gostando. É o que você sentiu, basicamente. Mas enfim, eu tô generalizando aqui. É claro que você pode analisar o filme. Beleza, a gente bateu o martelo aqui, que vai ser... a gente tá falando de found footage. Pra quem não sabe o que é, basicamente aqueles filmes que ele é em formato de câmeras que filmaram as paradas, tal, como se você tivesse literalmente achado as fitas e tá assistindo as fitas que alguém gravou. A gente tem pouco orçamento, fazer assim é mais barato. Quais filmes são assim? Bruxa agora, de Blair é assim? O Bruxa de Blair, o Cloverfield Monstro, o Hack. Tem aquele, assim, aquele de herói lá que tem até o Danny DeHaan lá, que é o Duende Verde, não era? Sim, o Poder Sem Limite. É Poder Sem Limite aqui, é o Power. Não é bem filmagem, mas se for parar pra pensar, o livro Drácula é quase que isso, né? Porque... Ah, tem vários filmes de terror assim também, que é câmara de segurança, própria atividade paranormal, basicamente. É verdade. Eu ia falar da atividade paranormal. Mas eu falei do livro aqui, porque o livro do Drácula, ele é todo em formato de cartas e diários, né? Então O livro agora, dessa série da Casa do Dragão que tá saindo, o livro é assim, né? Não é história, é relato dos caras que escreveram lá antigamente, os que eles chamam na série de mestre, né? Então nessa... O Eric, Eric, você fez um comentário bem importante. Agora você falou, o livro do Drácula era tipo um found footage da época. E isso me fez pensar, a gente não tá fazendo esse filme no universo do MCU, né? Porque assim, se for no universo do MCU... Não, porque a gente quer que seja bom. Não, é porque assim, se for no universo do MCU, o found footage não faz muito sentido ele ser uma fita no meio de um núcleo que é adolescente atual, né? Seriam stories no Instagram, né? Aquelas coisas. Cara, seria um vídeo ao vivo no YouTube, pessoas gravando, morrendo. Tem um filme recente aí que eu não cheguei a ver, quer dizer, não que não cheguei a ver, não me deu o trabalho de procurar. É um filme de terror que se passa por um tipo numa ligação por Skype. Ah, eles sim, falando, eu sei. Aí começa sei. A morrer a vida. Já apareceu recomendado pra mim várias vezes. Então, sim, eu acho. Eu não assisti. Eu não vou falar da qualidade do filme que eu não assisti, mas é uma ideia, né? Coisa assim, mais recente. Pra deixar um pouco, talvez, mais fácil pra gente, esse seria fácil o termo certo. Mas talvez se a gente colocar ele se passando ali nos anos 90, alguma coisa, a gente limita mais, né? Porque realmente, beleza, hoje em dia... Pensando assim, se fosse pra fazer uma coisa mais atualmente, poderia dar uma... Assim, uma atualizada na Mary Jane, fazer ela ser tipo uma influencer digital e isso ser tipo um vídeo que ela tava gravando lá pros seguidores dela que acabou virando esse filme. Então, mas aí o problema pode, é que fica... A gente pode fazer... Você pode fazer o filme se passar nos anos 90, mas alguém hoje achando, tipo, achei uma caixa de fitas, vai aqui. Tipo aquele arquivo 81 lá, aquela da Netflix. Só que lá é o cara vendo as fitas. Tinha algum outro que eu ia comentar também, que é nesse formato de que achou filmagem, se eu lembrar, eu falo depois. Mas acho que seria melhor a gente pegar ali nos anos 90 e tal, porque a gente tem bateria acabando, tem vídeos menores e de várias pessoas, sabe? Tipo, realmente, hoje em dia, eu acho que funciona melhor isso do online se for focado em uma pessoa, sabe? Beleza. Caramba, agora eu tô querendo lembrar. O filme que eu ia falar, na verdade, ele é tipo de hoje em dia, mas é de um cara investigando o desaparecimento da filha dele. É um filme policial, na verdade. Ah, tá. Eu acho que é o... Ele é todo em tela de computador, aí mostra o cara minimizando as coisas, pesquisando. Ah. Aí assiste Tem um episódio da Família... Eu ia falar Família da Pesada. Da Modern Family, que é assim. Pensando aqui numa coisa, não sei se vai voltar pra temática de zumbi, mas acho que o João ele vai curtir. Mas se fosse uma temática tipo Aranha Verso, tipo, as pessoas, elas do nada elas começam a manifestar poderes de Homem-Aranha. Aí aos poucos elas começam a se transformar em monstros aranha. Ah, não sei se volta de novo pro negócio de zumbi, porque no caso vão ser monstros aranha, mas sei lá. Ilha das Aranhas. Seria o Ilha das Aranhas mesmo. Chama. Buscando, ou searching. Ah. Tem essa opção aí do Ilha das Aranhas Zumbis aí do Gustavo. A gente pode fazer invasão de monstro lá como o GOG. Ou a gente faz a adaptação ali da saga Inferno, né? Que é vários monstros pequenos surgindo ali na cidade. A gente pode misturar tudo e fazer um GOG com simbionte alienígena, espalhando simbionte pra população toda e transformando as pessoas. E no começo do filme, na festa da Mary Jane lá, tocando o Kong Fãozinho. É, exato. Mas eu falei sério, que aí você mistura tudo. Você tem pessoas aleatórias ganhando poderes de Homem-Aranha. Só que seria vendo, na verdade. O GOG. O GOG foi. Qual que é o plot do filme que a gente vai descobrir no final? O GOG foi dominado pelo simbionte. O simbionte tá muito grávido. Não, mas aí ele não simbionte é grávido, ele, né? Ele tá revoltado, né? Porque ele foi abandonado pelo Homem-Aranha, então ele veio pra Terra pra se vingar. Então, tipo. Sim, o simbionte ele tá revoltado porque o Homem-Aranha tentou matar ele pela terceira vez aquela semana, mesmo ele sendo uma criatura viva. É que no planeta dos simbiontes, os simbiontes eles tinham consciência coletiva. Sim, eles tinham consciência coletiva, tudo. O que poderia ser, então? Inclusive, baseado na última saga lá, o Rei das Trevas, todos eles obedecendo uma entidade não demoníaca, um tipo de deus dos simbiontes, tipo Lovecraftiano lá, que seria o Knu. É, não, é porque o que eu ia falar? A gente não sabe exatamente como aconteceu, mas alguma fenda foi aberta daquele planeta dos simbiontes dos anos 90 lá. Eles vieram tudo e montaram em cima do GOG, sabe? Tipo, como uma consciência coletiva. E aí o GOG virou a grande... A nave alienígena do GOG tava passando perto lá da galáxia de Andrômeda, isso. Onde fica lá o planeta dos simbiontes. Verdade, ele era alienígena, verdade. É. Mas aí eu ia falar isso, que assim, não é que os simbiontes espalham pra população. São pedaços do simbionte e esse grande monstro, ele controla as pessoas, entendeu? Com os pedaços de... Tipo o Web of Shadows, faz isso com a cidade de Nova York. Isso, não é que cada um virou um Venom. É, cada um tá sendo controlado, entendeu? Pode ser. Teve uma saga recente do Homem-Aranha lá que... Desculpa. Eu só queria comentar que teve uma saga recente nas HQs do Homem-Aranha com o Venom, e eles enfrentaram um cara que tava usando o simbionte não pra espalhar e criar vários simbiontes. Ele jogava simplesmente um pedaço do simbionte na cara da pessoa e controlava a mente dela com isso. Eu ia falar, mas talvez pra ser um terror um pouco mais... ser um pedaço do simbionte que ficasse oculto, sabe? Sei lá, fica um pedaço nas costas da pessoa, e aí não dá pra você ver se ela tiver de roupa, por exemplo. E aí, tipo assim, você nunca sabe se a pessoa que tá do lado tá sendo controlada ou não, sabe? Pode dar umas situações interessantes. Poderia ter, tipo assim, uns na cara, assim, pra não, a pessoa saber que tá acontecendo alguma coisa estranha, mas teria alguns escondidos, tipo, tem um grudado no pé da pessoa. Isso, aí você tem uma... Tipo... O The Thing lá. Exato, aí você tem, tipo... Eu esqueci o nome em português. Coisa? É, mas eu não sei se é a coisa o nome da tradução. Mas... O Enigma do Outro Mundo? Verdade. Eu tava confundindo com o Enigma do Horizonte. É, Enigma do Outro Mundo. Isso mesmo, é que... Que tem isso. Fiquei na cabeça que era coisa. Eles trocando, você não sabe quem é o alienígena. Alienígena é um, que é alienígena... Eita, pô, travou tudo. Talvez eu seja alienígena. Isso pode gerar umas situações interessantes, sabe? De, tipo, tá indo com uma pessoa... É meio... Bird Box? Tinha isso também? Não tinha? De repente a pessoa... Qual? Bird Box. Aquele da Sandra Bullock, lá que não podia abrir o olho. Ah, tá. Não assisti, não me deu trabalho. Uma parada dele. E um negócio com o simbionte controlando a pessoa, que tá, é difícil saber como se o simbionte tá controlando essa pessoa ou não, porque, tipo, o simbionte tem a memória das pessoas. Pode literalmente se comportar como se fosse a pessoa mesmo. E aí eu só dei essa ideia aqui, não que precise... teu foco, mas porque pode gerar algumas situações interessantes de estar seguindo alguém pra fazer alguma coisa e de repente a pessoa se revela. Salada, né? Que a gente tá... Pois é, eu acho que temos um plot. GOG e simbionte invadindo a cidade. Eu falei do GOG pra pegar a ideia do Maurício lá do Cloverfield. Aham. E eu acho que uma ideia interessante seria se realmente aparecessem alguns heróis, talvez até algum herói relacionado ao Homem-Aranha, tipo o Homem-Sapo, e ele começasse, tipo, não, eu venho comigo se quiserem viver, mas na verdade esse herói tá sendo controlado pelos simbiontes e tá atraindo as pessoas pra uma armadilha, pra infectar mais gente com simbiontes. Como é filme de terror, dá pra gente assumir que o objetivo é só dominar todo mundo, né? Não precisa ter nada muito mais... Exato, aí seria... Vocês querem... É que essa é uma reviravolta clássica de filme de terror lá. O carinha que parece que tá nosso amigo, que tá ali pra ajudar todo mundo, na verdade, ser o vilão. É, não é porque eu tava pensando mais em ser o mal pelo mal mesmo. E é isso, ele só quer se espalhar, sabe? falei de simbionte porque vocês falaram de simbionte. Pode não ser simbionte em si, pode ser uma sombra negra que veio e tá dominando todo mundo. Tipo um simbionte. Sombra negra, Cosma. Atualmente, simbiontes são basicamente sombras negras de um deus simbionte, né? Não, é, mas enfim, eu quis dizer no sentido genérico, né? Assim, precisa ser exatamente simbionte, que é uma coisa que pode ser. Não, vamos. Eu acho que pode ser simbionte mesmo, já. Vamos setando tudo aí no universo do Aranha. Pra ter alguma referência. E você falou lá de ter, tipo, não precisar de uma motivação grande. Eu acho que mesmo que tivesse uma motivação, a gente não precisa revelar nesse filme, porque a gente tá tendo a visão do civis ali, né? Tá. Não é como se a gente estivesse junto com os Vingadores, lá que eles vão investigar a causa e tudo. Não, a gente pode começar e fechar o filme sem entender a motivação ali do monstro que invadiu, o que que tá acontecendo. É mais um filme de sobrevivência mesmo. Uhum. Eu pensei assim, tipo, seria um negócio de simbionte, seria um filme de sobrevivência onde você não sabe se você pode confiar em outra pessoa ou não, né? Por causa que ela pode estar sendo controlada pelo simbionte. E aqui, a gente vai... a gente citou a Gata Negra no início, depois a gente falou de Mary Jane. Seria bom a gente, talvez, focar na Mary Jane. Assim, aí a gente pode ter participação da Gata Negra, mas pra focar em civil mesmo, igual vocês falaram, sabe? Às vezes é... Jane com um taco de beisebol é tipo Ash com uma motosserra. Exatamente, é. Eu acho que dá pra focar nela e ter a Gata Negra aparecendo e tal, mas é a Mary Jane... E junto com um grupo de amigos. A Gata Negra não podia ser isso que eu citei, do herói que supostamente aparece pra ajudar as pessoas, mas eles não sabem se podem confiar ou não, porque ele pode estar sendo possuído por um simbionte. Afinal, a Gata Negra usa o uniforme todo negro, né? Sim, verdade. Então, assim, a gente falou, a primeira filmagem que foi achada é da Mary Jane dançando lá no clube, lá do... Inclusive, eu comentei que seria a festa de despedida do Flash Thompson, a Gata Negra, ela, na identidade dela de Felicia Hardy, ela podia ser uma das convidadas. Mas aí, basicamente, a filmagem vai ser ela dançando e, de repente, o que que acontece? A filmagem vira pro lado e tem uma pessoa atacando a outra, tipo uma parada isso, e todo mundo... Eu acho que poderia começar, tipo, com uma chuva negra, tipo, começa a chover, as pessoas acham, tá chovendo, e começa a cair uns pingos negros na janela, eles veem que não é chuva. Eu acho que pode chegar primeiro uma pessoa desesperada da danceteria, tipo... Ah, está acontecendo, corram por suas vidas. Ninguém entende o que está acontecendo. Ligado no ombro, né? Indo lá pra fora. E aí quando chega lá fora é fogo, carro batido, virado, gente atacando a outra. E aí a filmagem termina. Tem alguém... E pra, acho que assim, pra setar ainda mais também, né, nesse universo tudo, acho que a princípio o Peter podia até estar na danceteria ali com o pessoal. Mas aí, obviamente, ele vai sumir, né? Ele vai lá e vai tentar resolver a parada. O negócio é o seguinte, começa a acontecer a parada, o Peter chega pra todo mundo e fala, isso aí é matéria pro jornal, eu preciso tirar fotos e some. A gente, vocês falaram aí de despedida do Flash, então vamos dar uma organizada. A gente tem Mary Jane, Flash Thompson, Harry Osborn e Gwen Stacy. O Peter... Então, não vai colocar a Felicia ali também pra... A Felicia pode estar... Pra tentar dar um... acho que colocando a Felicia desde o começo, acho que a gente consegue dar um protagonismo tanto pra ela quanto pra Mary Jane. Certo, então a gente... Então não é exatamente a despedida do Flash, é uma apresentação em um clube e tá toda essa galera, tá? É só porque eu tentei pegar uma revista de referência, então vamos deixar de uma forma mais genérica. A referência era que a Felicia, ela já foi a namorada do Flash Thompson, então ela faria sentido ela estar nessa festa. Exato. A nossa linha do tempo aqui, ela tá totalmente aleatória, tá? Porque, teoricamente, quando ela namorou, o Harry já tinha virado duende, mas aqui ele não virou ainda, tá? É todo mundo... A Gwen Stacy tá viva. Tem ninguém, tá? Enfim. E aí, então, beleza. Essa primeira filmagem era pra dar aquele impacto inicial no filme, e aí a câmera cai no chão, talvez, e a próxima filmagem é a Mary Jane filmando a cara dela, falando, tipo assim... Uma sugestão, uma pessoa, né, que estaria filmando tudo... É que você falou tudo isso. Uma ideia, você falou da câmera e a câmera cai, uma ideia que talvez pudesse ser o Peter Parker filmando tudo... Aí ele vê essa confusão acontecendo, ele joga a câmera no chão, vai embora pra fazer as coisas dele de Homem-Aranha e acaba abandonando o pessoal lá. Sim, a câmera dele filma. E não sei, talvez a gente... Aí sobe o nome do filme, que vai se chamar Chuva Negra, não sei qual que vai. Web of Shadows, Inferno. Web of Inferno... Talvez o ponto que eu queria chegar é, depois de subir o nome do filme, ter toda a parada que a gente ainda não sabe o que é, colocar alguma parada, tipo assim, 6 meses de uma parada assim, pra mostrar que o mundo foi todo dominado, talvez seja uma coisa interessante. Ao invés de ser acompanhando exatamente o crescimento da parada sendo dominando todo mundo. Vocês falaram pra não usar a temática de zumbi, já falam do apocalipse zumbi pra chegar. Se vocês estavam falando de coisa que só revelar no final, a gente pode tentar uma coisa mais desconstrutiva e fazer tipo um filme de trás pra frente. É, pode assistir as fitas na ordem misturada, né? Pô, isso é legal, porque algumas coisas que vão acontecer lá pra frente, assim, sei lá, algum atrito no grupo ali, por que aconteceu isso? Aí a gente vai ver depois, sabe, ficou um negócio meio desconexo. Aí no final, o final que na verdade é o começo, é o começo do que aconteceu, da seja lá o que aconteceu. É legal, eu falei aqui de Memento, porque é o filme que ele é contado de trás pra frente, né? Ah, sim. Aí em português ele chama amnésia, sendo que um dos diálogos do filme é: eu não tenho amnésia. Não, um dos diálogos não. A cada 5 minutos os caras falam, ah tá, então você tem amnésia. Não é amnésia. Ah tá, amnésia. Não é amnésia, caralho. Já pensei que não é amnésia. É porque os atores eram o nome amnésia do filme em português. Então. Uma ideia aqui é, se fosse pra fazer essa narrativa, o filme começar mostrando já quem é a pessoa no grupo que, sei lá, tá sendo controlada pelo simbionte. Aí o resto do filme poderia mostrar justamente essa pessoa interagindo com os outros e já mostrando aí os indícios dela ser a traidora. Uma das primeiras filmagens, já sabe que ela é. As primeiras filmagens pode ser ela partindo pra cima da outra, tipo, pra matar, e você fica na dúvida, tipo, ele partiu pra cima da outra porque a outra tava sendo controlada, ou ele que tá? Ah, mostra os dois, um indo pra cima do outro. Exato, e aí você fica na dúvida o filme inteiro. Começa o filme com a Mary Jane e a Felicia tentando se matar por algum motivo. É, pode ser. Boa. Elas brigando. E eu já vou adiantar pra quem estiver ouvindo, que a gente não vai conseguir montar um roteiro redondo desse filme, não, que diferente dos outros que a gente tentou contar uma história, né, aqui a gente está aqui tentando criar uma ideia. Ah. Acho que não dá pra. A gente vai tentar aqui ao máximo possível, mas a gente escolheu a forma mais complexa possível de se contar um filme, que é de found footage fora de ordem. É uma das mais complexas. Mas eu gostei, pode ser isso. A primeira cena do filme é uma atacando a outra e tal. E você fica o filme todo na dúvida. Você vai entendendo ao longo do filme que há algumas pessoas estão sendo controladas. Então, uma das duas está sendo controlada. E aí o espectador, ele fica tentando, né, ao longo do perceber qual das duas que é. Tá uma experiência interessante. Eu posso tentar adiantar o final? Acho que todos estamos de acordo que o verdadeiro traidor seria o Harry Osborn. Sim, e ele enganou as duas pra uma achar que a outra era traidora, não é? Sim, sim. Exato. Eu pensei, não dele especificamente, mas eu pensei. Achei que você ia falar que o que elas estão sendo controladas é que elas estão com o espírito da Gwen. Mas a Gwen tá lá, projetando o espírito deles. Não, mas eu ia comentar essa. É, já tá falado, né? Eu ia falar justamente, a gente fica nessa dúvida no filme todo. Já tô dando spoiler do final, né? Esse, o cara fica assistindo, tentando adivinhar qual das duas que era, e na verdade as duas foram enganadas. Sim. Na verdade era a Gwen controlada, então. É o que o Magani falou, só pra gente não bater sempre que a Gwen é a culpada, né? A gente pode deixar o Harry. Em algum momento do filme vai mostrar o Harry no canto e aí alguém filmando, tipo, o que você tá fazendo? Não, nada não, e aí a gente vai ter a sensação de que ele tava se drogando, porque ele teve problema com drogas. Na verdade é nesse momento que ele foi em vez da festa ser do Flash Thompson indo pro exército de novo, a festa poderia ser do Harry Osborn saindo da clínica de reabilitação de novo. Seja bem-vindo, Harry. Fica aí uma ideia. O filme todo a gente fica falando das paradas de droga e tal. E aí tem até um arco pessoal do Harry e como tá difícil conseguir as coisas, né? Ele, pô, abandonando o grupo pra ir tentar pegar droga em algum lugar, tal, aquelas paradas e tal. Difícil conseguir as coisas, meu traficante foi possuído por um simbionte. É, porque eu ia falar isso, porque assim, você ignora, né? Não pode mais transar com o cara. Você é induzido, né? O público é induzido a acreditar o tempo todo que o comportamento estranho do Harry é por causa das drogas, né? E na verdade era porque ele tava sendo. Tipo assim, tava na cara o tempo todo, sabe? E recebeu. Porque a gente ficou com aquilo na cabeça que é a Mary Jane ou a gata dele. Eu gosto dessa ideia. Queria assistir agora. É. Eu já tenho spoiler do final, eu não quero mais. Beleza, vamos chamar o Samalão. Aquele filme que você. Eles jogam na cara e Depois, quando você vai, meu Deus, como é que pode? Aí, se você ver o filme de novo, é a mesma tabela. Exato. Uma ideia, se for pra fazer um filme desse tipo, chama o Shyamalan, que, assim, já tem a o plot twist do final, e os simbiontes ainda tem uma fraqueza idiota, que é a fraqueza ao som, igualzinho aos alienígenas que tem fraqueza à água. Vamos invadir o planeta. Mais uma advertência. Mais uma advertência. Não falei mal de Sinais. Acho legal isso, né? Não falei mal. Era criança, eu não gostava, porque... Não posso falar mal de algo que eu não me deu trabalho de assistir. Não, quando eu era criança, eu não gostava, Maurício, porque eles venderam um filme como um filme de invasão alienígena. E ele não é um filme de invasão alienígena. É um filme de um cara que perdeu a fé e tá recuperando sua fé. No meio de uma invasão alienígena. Exato, a invasão alienígena é só uma desculpa pra ele recuperar a fé deles. Então, depois que eu entendi, eu achei legal. Mas... Eu tive essa mesma emoção assistindo Cloverfield. É um filme de monstro destruindo a cidade, onde não aparece monstro destruindo a cidade. E no início aqui eu falei que eu tinha visto o Cloverfield, mas eu vi foi o Cloverfield Paradox, não foi o monstro. Ah, o Paradox eu não vi. Dizem que é o pior da trilogia. É fraco. O Rua Cloverfield é bom, mas o Cloverfield Monstro é melhor. Eu só vi o Paradox. Quando eu vi ele, eu falei assim, ih, rapaz, será que eu vejo os outros? Dá uma chance pro monstro, pelo menos. Eu acho legal. Na verdade, quando eu peguei pra ver, eu nem sabia que era trilogia nem nada. Eu só vi assim, tem esse filme, vou colocar pra ver. Uhum. Então a gente tem, já tá... Mas eu só queria tirar uma dúvida, acho que não ficou muito bem definido. O Eric deu essa ideia, a gente não bateu o martelo. A gente vai fazer o found footage corrido como se fosse, sei lá, 24 horas, 48 horas? Ou vai ter esse corte, assim, de 3 meses depois? Porque eu acho que o found footage, ele é meio imediatista, assim, sabe? Eu acho interessante a ideia dele ser corrido, assim, em 24 horas, mas... Porque depois de uma semana, a pessoa ela já vai perceber que ela tá arriscando a própria vida se filmando, né? No meio da invasão que tá acontecendo. Ah, sim, porque as pessoas, assim... Se importa com isso, vídeo pessoal. Eu tô falando depois de uma semana, elas vão fazendo perceber isso. Nos primeiros 5 dias, ela ainda vai achar o máximo, tá se filmando no meio do confusão. A vida real não é realista, não é isso. Exatamente. Porque as coisas que acontecem Exatamente. No mundo real, pelo amor de Deus, o povo é maluco. É isso que eu ia falar. É o pessoal fazendo selfie com o trem vindo e ia sendo atropelado pelo trem. Os caras já. Só que vai fazer selfie numa. Uma montanha e cai. Não, antes de... Na vida real, não precisaria uma invasão de simbiontes pra destruir a cidade. Bastaria espalhar fake news de que tem pessoas sendo controladas por simbiontes que as pessoas dariam jeito de destruir tudo sozinhas. Com fake news que é vacina, quer dizer, que o simbionte é... O simbionte não é vacina. O simbionte transforma as pessoas em jacaré agora. Mas aí... Vamos deixar o... Aí o vilão é o lagarto. Deixar o lagarto de fora, porque a gente sempre enfia o lagarto em algum momento das histórias. Mas... Ô vilão, deixa o lagarto entrar um pouco na história. Olha, tá aí, ó, verdade. Em um momento das fitas lá, a gente pode ver que eles estão nos esgotos e são perseguidos pelo lagarto. Aqui, mas pra manter a tradição, hein? Mas eu concordo com o que o Maurício falou. E se a gente tem uma filmagem do início, não faz sentido as outras filmagens serem de 6 mil. Já não tem nem energia pra carregar as paradas direito. Caso fosse nesse mundo pós-apocalíptico, né? Então eu acho que vale sim ser desde o início. O filme é nas primeiras 24 horas. Beleza. Talvez o filme pode ser até em tempo real. Pode ser nas primeiras 2 horas. Uma coisa que eu acho que eu poderia ajudar a acompanhar o que tá acontecendo fora desse grupo em relação a uma invasão, poderia ter de vez em quando algum telão, o JJ Jameson comentando ao fundo da filmagem lá que a invasão tá acontecendo, tá, o herói caiu, calma. Eu acho legal isso, eles estão passando, sei lá, em lojas e tem o plantão do Clarim Diário lá informando. Um monstro desconhecido tá atacando Nova York, destruindo tudo. Os Vingadores estão tendo problemas em deter, sabe, umas coisas assim. Acho que nem precisa ser loja, pode ser uma... ser como se fosse a gravação mesmo, sabe? Como se fosse, sei lá, pegou os arquivos do Clarim, alguma parada assim, sabe? Aí tem, tipo assim, as fitas... Eu tô viajando aqui, mas tipo assim, as fitas de backup dos programas, sabe? Uhum. Já é a notícia direta. E a gente pode ir colocando ao longo do filme, em pontos específicos do filme, né? Essa reportagem, sabe? Tipo assim, aleatoriamente entra uma das reportagens. Eu fico imaginando a pessoa, tipo, o apocalipse simbionte acontecendo e a pessoa em casa filmando os boletins do Cari Diário no videocassete. É por isso que eu falei de não ser uma pessoa gravando. Você, tipo, pegou isso no Clarim, no backup do no próprio jornal. Inclusive, pra dar um efeito meio... A galera não vai gostar. Pra dar um efeito meio Watchmen, é, a gente pode ter as duas coisas sendo contadas ao mesmo tempo, né? Assim, as reportagens do Clarim, elas vão... Por que eu não iria gostar? Não é você que foi? Eu misturei. É? Eu não. Eu acho legal. Misturei, então. Quanto... Quer dizer, o quadrinho não. O quadrinho, eu acho o filme, o final melhor que dos quadrinhos. Eu também... Meu Deus do céu. Vamos ser todos apedrejados, mas eu também me diverti mais vendo o filme. Faz menos sentido? Claro. Faz, mas eu achei mais divertido. Dá licença aqui, eu preciso pegar umas pedras. Eu estou falando que eu achei mais divertido. Não faz sentido. Eu concordo que o dos quadrinhos... Não, eu concordo. Aquela coisa do Manhattan em vez do monstro realmente dá uma costurada assim... Na história, no filme. Funciona no filme. Sim. O negócio é que... Bom, só pra fechar o parênteses, mas a ameaça final do filme não resolve a guerra mundial, né? Dos quadrinhos resolve. Ah. Mas o que eu ia falar do... Esse negócio que você tava falando aí de não ser, tipo, ao mesmo tempo... É porque eu não consegui... Correndo o risco de dar spoiler, mas, sei lá, acho que ninguém se importa já com o filme antigo, é o Jogos Mortais 2... A gente vai vendo sempre os policiais tentando encontrar onde estão as vítimas, não sei o quê. Aí o Jigsaw sempre fala, a melhor coisa é a paciência, não sei o quê, a paciência. A gente vai vendo o pessoal se matando, morrendo lá, e os policiais tentando, chegando. Aí quando eles finalmente chegam lá, tá tudo vazio. A gente fica muito que a coisa que a gente tava vendo eles se matando era antes. E o negócio da paciência é que o filho do policial já tava lá na mesma sala que eles estavam, dentro de um cofre que ia se abrir por tempo. É, eu falei isso, era mais ou menos nessa ideia, que assim, as fitas estão sendo achadas fora de ordem, mas as reportagens podem ser exibidas na ordem, tipo, com o que foi acontecendo. E aí, cada nova reportagem, ela acaba sendo uma literalmente uma informação de algo que aconteceu antes das fitas que você está assistindo, e aí ela vai te ajudando a entender, sabe? Acho que dá para fazer. É uma parada meio assim. Até porque não faz sentido achar as fitas da reportagem fora de ordem. É, não sei se deu pra entender a ideia que eu... Sim. Deu sim. Vai cruzando, sabe? Tipo, como você falou... A reportagem meio que ela explica uma coisa que acabou de acontecer porque você viu fora da... Sim. É, acho legal. É, como você falou que a gente não vai ter um roteirinho muito fechado porque é um formato bem difícil, eu tava pensando assim em cenas que de repente podem ter ali que dá um tom dramático, alguma coisa. Eu imagino muito eles correndo ali, né, no meio das ruas de Nova York sendo destruídas, prédio caindo, né, então eles ouvem o barulho, a câmera pega, filma ali em cima e daí mostra o prédio ruindo, coisa explodindo, essas coisas. Eu acho que de repente, assim, pra a gente já plantar a reviravolta ali do filme, no meio ali, de repente, mais pro meio do filme, acho que eles podem chegar, achar uma viatura da polícia e perguntar, gente, o que tá acontecendo? Daí o cara fala, né, a gente ainda não tem muita informação, a gente só sabe que tem uma criatura gigante que tá liberando monstros menores e parece que eles controlam a mente das pessoas, sabe? E aí antes do policial terminar também, sei lá, uma torre de um prédio arremessada e a viatura da polícia explode. Daí os protagonistas conseguem escapar, mas a polícia deu a informação incompleta. Eu pensei numa forma um pouco mais assustadora de passar essa informação pro público. Tipo, eles estão fugindo lá da polícia, tudo, em uma multidão, aí tem uns policiais guiando a multidão. Só que quando eles chegam pro lugar que os policiais estão guiando, que é um lugar seguro, tem tipo um monte de pessoas infectadas pelo simbionte. Essas pessoas começam a atacar todo mundo. Aí, de repente, os próprios policiais por trás já começam a atacar também. E, assim, eles escapam por algum milagre, por alguma fenda, não sei. Mas eles não precisam... aí já fica essa dica de que pode ter pessoas normais sendo controladas. Não precisa ter informação falada, mas dá pra alguém reparar uma coisa preta no pescoço do policial. Tipo, pontinha aparecendo. Ou então até ver uma Sim. coisa caindo, literalmente. Eu ia falar que uma coisa que é... uma veia preta. O cara passou muito óleo no... aquele óleo preto no cabelo. Uma coisa que é que assim, a gente, enquanto espectador, provavelmente já vai ter essa informação através de uma reportagem do Clarim que vai aparecer no meio. Mas os personagens precisam ter essa informação pra depois ter a treta, né, da Mary Jane com a Felícia. Exato. E aqui, eu acho que é interessante em algum momento do filme ter alguma. Sabe aqueles momentos que tem muita ação e aí o filme dá uma acalmada pra. né, para a pessoa recuperar o fôlego e fazer uma transição, vocês poderiam encontrar alguém que a pessoa tá, tipo, conseguindo resistir ao domínio, sabe? Tipo assim, eles, sei lá, amei. Eu vou colocar ela aqui no meio só para dar o exemplo. Não sei se tinha amei não, mas algum personagem. Eles estão tentando fugir, escapar, blá, blá, blá, tal, tal, tal, e aí vamos supor que eles vão se refugiar na casa da Tia May. É, quando eles chegam lá, né, eles começam a fazer as paradas, né, de ela ajuda eles de alguma forma, ela tá bem, né? E aí, em algum momento, algum dos personagens, sei lá, tá todo mundo dormindo e a Mary Jane vai conversar com ela, por exemplo, e aí ela começa, tipo a chorar, não sei lá o quê, e falar pra, tipo assim, me mata, alguma coisa assim, sabe? E aí a gente vê que ela tá, tipo, resistindo ao domínio e que ela tava dominada também. Tem que ser um choque, sabe? Tem que ser algum personagem que ele está ajudando ser, tipo, as pessoas. Ela chorando, aí do nada ela começa, no meio do choro, a soltar aqueles sons lá de... Eu não queria que ela atacasse, entendeu? Eu queria, tipo assim, ela tá literalmente resistindo. Alguém vai ter que fazer a escolha difícil de... Então... Tipo, sem ela atacar. Aí ela começa... Aí, tipo, ela tá chorando e de repente começa a receber aqueles sons de... No meio do choro, aí ela já percebe que tem alguma coisa errada com ela. Ela começa a ter gastrite, né? E pra chegar nisso que eu tô falando... Ser aquela ceninha clássica na lareira enquanto todo mundo dorme e tá conversando. Sim. Pra chegar nesse ponto tem que ser o choque de a pessoa que tava ajudando e que sempre foi amada e tal, ela tá nesse ponto. Mas o que eu ia falar é que assim, pra ser realmente uma cena dramática, até esse ponto tem que estar claro de que as pessoas não têm salvação. Uma vez dominado, não tem como ser liberta. Eu queria comentar aqui. Pra justificar que a única coisa que se pode fazer é matar a pessoa. Eu só queria comentar que em nome do Gore, não pelo fato de eu não gostar da Tia May, já que a Tia May não tem armas em casa, a Mary Jane teria que matar a Tia May com um taco de beisebol dela na cabeça. Uma faca, né? Não, mas um taco de beisebol. Ele tem que bater umas duas, três, quatro vezes. É, a Mary Jane quase chorando a cada batida de taco que ela dá na Tia May. Aí fica espirrando um sangue, é cosma preta toda vez que ela bate. É pra ser uma cena emocionante. Eu acho que ela pode só dar aquela facada ali perto da barriga, sabe? Tipo, fica... As duas ficam paradas assim, uma olhando pra outra, e aí, tipo, a câmera mostra lá que a Mary Jane esfaqueou mesmo. Uma ideia que eu tive aqui pra aumentar a tensão entre a Mary Jane e a Felícia. Tipo, a Mary Jane, ela tá com a faca, mas ela tá, tipo assim, eu não consigo fazer isso, não consigo. E de repente a Felícia, ela parece quieta, tipo, ela ouviu toda a conversa, ela simplesmente empurra a faca com a mão dela, tipo, já mata a Tia May. Empurra o cotovelo da Mary Jane, assim, que tava te segurando. Sim, ela já, tipo, sem falar nada, tipo, com aquela cara de poker. Aí já teria toda essa tensão entre elas, tipo, a Felícia, ela teve esse coração frio de matar a Tia May. Sem sentir nada, isso já vai gerar uma tensão entre a Mary Jane e a Felícia. Agora, pra gente chegar nisso, tem que ter, pode ser até depois dessa cena que a gente acha uma filmagem, tem que ter alguma forma que eles descobrem que é irreversível, porque senão não justifica, né? Ela simplesmente não mataria, porque... Os simbiontes, eles podem estar gritando isso pra todo mundo quando eles estão possuindo as pessoas. Não existe salvação, uma vez que você... Você não vai acreditar na colmeia, você nunca pode sair. Você não vai acreditar no vilão. Ah, eu sei o que pode ser. Tentar eu acho tirar que de algum, repente... Né? E aí, a hora que consegue arrancar, a pessoa morre. É meio... Uma cena que, de repente, pode ter os policiais ali que eles foram dominados, um pode tentar resistir. Só que assim que ele tenta, sei lá, ele fica com a arma apontada pro amigo. Só que ele fica falando sozinho. Não, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Aí ele, de repente, vira arma pra ele e se mata. Então, assim, se você não obedece o simbionte, ele obriga você a se matar. Pra gente fazer alguma coisa... Agora, tipo, uma ideia muito cruel, tipo... Se a Gwen Stacy, se ela chegasse a ser possuída por um desses simbiontes no meio do filme, o simbionte poderia matar ela quebrando o pescoço dela. Cara, eu esqueci completamente que a Gwen tava na... Mas eu falei isso porque é meio alien, sabe? Se você tenta tirar o facehugger lá e ele estrangula e mata a pessoa, isso tem que ser descoberto de alguma forma. Se a gente falou de lagarto, a gente poderia talvez colocar o Kurt Connors não como lagarto, sei lá, fiz Flash. O Flash foi dominado. Eles conseguiram imobilizar o Flash. A gente precisa de alguém descartável. E aí É porque tem que morrer alguém do... É, alguém do grupo tem que morrer, então, concordo. O Flash foi dominado e aí eles conseguiram imobilizar ele de alguma forma. A Felícia revelou que ela é a Gata Negra, usou os poderes e prendeu o cara. E aí eles conseguem levar ele pro laboratório lá do Connors. Dr. Connors. E aí, né? O irmão já me enxerga lá dos Parker. E aí, beleza. Tipo assim, nessa vai ter uma sequência de cena aí que a gente vai descobrir de alguma forma e é irreversível e não tem como curar. E o Flash vai se libertar e ele vai ser o... Ah, eles vão ter que atirar contra ele, alguma parada assim. Vai ser um choque de realidade. Mas é tipo assim, o Dr. Connors, ele tenta tirar o simbionte do Flash, tudo. Mas depois que eles tiram, o Flash acaba morrendo de ataque cardíaco, sei lá. E Connors comenta: a ligação com os simbiontes é muito forte. Se você tentar extrair ele da pessoa, a pessoa ela não vai resistir ao processo. Não é um simbionte comum, né? É uma mutação. É, no desenho mesmo dos anos 90, teve essa coisa na terceira temporada que o Ed ele volta a se infectar com o simbionte. Eles comentam: se você fundir esse simbionte de novo, você não vai sobreviver pra, na hora de retirar ele de novo. É. O Ed, ele passa muito mal quando usa aquele raio pra tirar o simbionte da primeira vez. Acho que faz sentido de ter toda a tensão, de que a chance é muito pequena, tal, blá, blá, blá. Ou então, tipo assim, ah, não, dá pra tirar assim, e aí tira, ele fica bem, e aí depois acontece alguma coisa que ele morre e tal, e aí o Connors percebe que ele tava errado, que é impossível ver, sem derrotar o que está por trás disso. Talvez pra dar um pouquinho de esperança, mas ninguém vai realmente enfrentar o morto. Sim. Talvez a gente pode colocar o Homem-Aranha enfrentando e alguns outros heróis e eles sendo massacrados. É, eu ia comentar isso. Eu acho que uma cena que pode ter é eles ali enquanto fogem pelas ruas de Nova York. Eles passarem perto do campo onde tá acontecendo a batalha lá e daí a câmera filma ali, né? Tenta focar o monstro pra mostrar o que tá acontecendo. E a gente vê que tem os heróis em volta ali. Tem Homem-Aranha, tem os Vingadores. Sei lá, quem mais quiser colocar o Quarteto Fantástico. Só que eles não estão progredindo. Porque, afinal, é um GOG com o simbionte. É, tem o problema de ter um monstro gigante e tem o problema dos heróis estarem brigando entre si por causa do simbionte. Também. Mas aqui, e se ao longo do filme todo, os coadjuvantes sempre terem a esperança de que os heróis vão resolver, os heróis já estão resolvendo, tá, mas eles não estão vendo a batalha. Tipo, um monstro escondido em algum lugar. E daí seria a pessoa que teria essa coisa, não, o Homem-Aranha vai nos salvar, e ela vai surtando no decorrer do filme. Mas eu falo, não isso, eu falo como esperança mesmo. Tipo assim, a gente só precisa resistir, a gente precisa sobreviver, eles vão resolver, eles sempre resolvem e tal, blá, blá, blá. E nunca mostra os heróis, sabe? Nunca tá mostrando os heróis. E aí, tipo assim, a última filmagem encontrada vai ser, tipo, os heróis todos mortos perto do monstro. Mostrar, tipo... Tive uma ideia aqui que poderia... Tipo assim, não tem esperança. É... Eu pensei numa coisa, tipo... Ela não viu eles mortos, entendeu? Eu pensei numa coisa, tipo, Guerra dos Mundos. Teria essa pessoa que, do grupo, eu pensei na Gwen, que falaria, não, os heróis vão nos salvar, e no decorrer do filme ela vai me, tipo, pirando, até que chega aquela cena lá que alguém vai ter que matar essa pessoa porque ela tá enlouquecendo, e se continuar desse jeito, ela vai matar todo mundo. Como teve lá no filme da Guerra dos Mundos, lá aquele cara lá que foi pirando, lá, e o Tom Cruise teve que matar. Lembrou do Nevoeiro, que eu sempre achei forçado. A gente não colocou a Beth, né? A Beth podia ser a que tá pirando aí. É, eles têm que ir no Clarim em algum momento. Ela é uma que tem essa tendência de pirar muito fácil. Tem a Deb. Não, a Deb, se ela pirar, ela vai meter uma facada em alguém. Mas aqui, essa ideia que eu falei, talvez seja... Não sei se vocês gostam, mas a ideia do filme... É tipo o que o Magaren falou. De eles estão investigando e chega no final e assim, aquilo que a gente tava vendo era no passado. Essa ideia que eu falei é meio isso, assim, o filme termina com a mensagem de esperança da Mary Jane, assim, não, eles vão conseguir e tal, e aí a última cena são os heróis mortos, tipo, termina no choque. Eu pensei numa coisa que pra construir a tensão da Mary Jane com a Felícia, poderia até ser a Mary Jane, se essa esperançosa, tudo, ela seria o coração e a Felícia seria aquela pessoa fria e calculista, já pensando nas piores hipóteses possíveis. E elas meio que brigariam o filme todo por conta disso, dessas visões conflitantes entre ambas. Eu imaginei o Harry em pé num canto, comendo uma maçã, cortando com a faca e colocando abobrinha na cabeça das duas. Quando tá sozinho com um e outro, assim, eu tô com um pouco de suspeita da... É, ele chega na Felícia, você não acha que ela tá sendo otimista demais, fora da realidade? Só que... Aí ele chega pra Mary Jane, você não acha que ela tá colocando o grupo muito pra baixo, acabando com o moral da galera? Só que isso a gente tem que ver de uma forma que não fique óbvia, né? Tem que ver... Tipo, a cada decisão questionável que cada uma cometer no filme, o Harris seria a pessoa que dá uma de Alexandre pra outra. Não, custei pegar a referência. Ele fica no ombrinho da pessoa, né? Falando, vai deixar ele. Foi volta pro inferno. Então, é isso que a gente precisa. A gente tava montando por cenas, né? Você, ouvinte, organize o filme na sua cabeça depois. Mas eu acho que... Eu falei, ô Maurício, que a gente não conseguiria montar um roteiro. Mas até que tá saindo um roteirinho. Eles estão querendo fugir ali da cidade. Ah, poxa, acabei de ter uma ideia legal pra uma cena aí dramática também. De repente, a gente trazer a morte de mais um personagem. Eles tentam fugir de Nova York, né? Porque, enfim, o monstro tá localizado ali. E Nova York é uma ilha. Então, vamos tentar ir para as outras cidades ali do arredor, né? Do Brooklyn, a Nova Jersey, essas coisas. E eles tentam ir pela ponte. Só que no momento que eles estão passando, sei lá, tipo, o pessoal da segurança, tipo, Shield, alguma coisa, começa a explodir a ponte para, tipo, já isolar a cidade, sabe? E aí a gente pode ter a morte da Gwen na ponte. Eu fiquei pensando assim, eu não queria mostrar o Homem-Aranha antes, mas eu considerei até algum momento que a Gwen cai de algum lugar. E finalmente o Homem-Aranha vem, sabe? Só que aí ele passa direto e a Mary Jane fala, o que que aconteceu? Aí ele tira a máscara e fala, quem disse que isso é problema meu, sabe? Com a voz de Venom. Nesse momento que ele descobre que o Homem-Aranha já era, eles só podem confiar nos outros heróis. Tristeza. Mais que falta pra gente amarrar a história aqui? A gente vai deixar... Quem vai ficar vivo no final? Mary Jane e Felicia, eu tô entendendo. Ah, na verdade... O Flash morreu. O Harry, né? O Harry acho que vai ficar vivo no final também. Vai terminar com elas... Dominado. Vai começar, na verdade, terminar com o filme de trás pra frente, sei lá. Começar com elas brigando, não sei. Mostra o desfecho da luta, da briga das duas. Você tem que voltar na última cena, tem que voltar na briga que a gente viu lá na primeira, né? E tava filmando, talvez era o próprio Harry. Aí tem que descobrir, né? A sequência final tem que ser elas descobrindo que o Harry, que era quem tava dominado, e tem que ver como que elas acabando com tá ele. Tá dominado, tá todo dominado. O que eu tava falando era só pra gente ter uma noção geral na linha do tempo, que assim, no final, quem que sobra vivo, né? O Flash a gente falou que morre, o Harry tá dominado, então ele vai morrer também. A Gwen, o... Quem disse que esse problema meu, né? Então já era também. Essa de você comentou das duas descobrirem que é o Harry, eu acho que deveria ser assim... As duas que matam antes, a que sobreviver vai descobrir da pior maneira que era o Harry o tempo todo e o filme vai terminar nessa do Harry partindo pra as cima. Duas que matam. Eu acho que pode. Eu acho que pode terminar com ela descobrindo o Harry, né? Que ele era o verdadeiro traidor, tudo. Só que daí ele tava filmando as duas brigando, daí elas começam a olhar pra câmera, né? Tipo, quando tem a epifania, ah, era você o tempo todo, e daí ele vai correr atrás, ele larga a câmera no chão. A gente não vê. E daí. A gente não vê, acaba aí, e daí tem o... Acho que pode entrar a matéria do Clarim falando que todos os heróis caíram, não sei o que. Ah, eu acho, pode ser tipo, elas lutam, brigam, elas morrem, aí pra gente entra uma, tipo, uma gravação do Flash, do Harry dizendo tudo pra... contando todos os planos, e termina com ele falando, te peguei. Eu acho que verdade, pra deixar menos. Poderia ser as duas. Eu podia filmar, tipo, as duas se matando, tudo. Aí, de repente, é que sobreviveu olhando pra câmera, de repente, olhando com uma cara assustada, você começa a ouvir uma risada do duende. Aí, de repente, o Harry, ele vira a câmera pra cara dele, aquela cara tudo simbiontizada, ele falando, haha, te peguei, jogando a câmera, e você só ouve lá as risadas maníacas do Duende Verde lá, enquanto a que sobreviveu, a Mary Jane, a Felicia, gritam de terror. Daí vai quebrar o... E aí, corta pra, tipo, os heróis caíram, tudo. É porque, assim, é aquele negócio, né, a gente sempre fica querendo essas ideias que a gente dá. É que eu queria tanto que terminasse com pelo menos uma das duas vivas, com esperança de que eu resisti até agora, ele já deve estar terminando. E aí a última cena... Esperança é uma mentira. Morrendo, entendeu? Quando você vai assistir um filme de terror, abandone toda a sua esperança. Exato. Que, assim, é pra dar... Mesmo. O Eric, ele quer aquele finalzinho da pessoa olhando pra câmera e falando, se você está assistindo isso, é porque estamos mortos. Não é isso. É que, assim, queria que... a minha ideia seria, pra não ser uma coisa muito armada, pode ser a câmera de segurança filmando a Mary Jane, a Felicia e o Harry. Não precisa ser o Harry com a câmera na mão especificamente. Mas só pra mostrar a cena, assim. Poderia ser na mão também. Mas o que eu queria falar era assim, pra o filme todo ser levado a esse ponto em que qual das duas é a falsa, né? Porque a ideia seria começar mostrando que uma das duas é, no final mostrando que não é. E poderia nesse final realmente uma matar a outra, talvez, ou talvez não, mas vamos supor que uma mata a outra. E aí revela que o Harry que era o cara dominado. Só que eu queria enganar o público achando que ele teve um final feliz, que era a pessoa que sobreviveu matando o Harry. E aí daria a esperança de, tipo assim, caramba, conseguiram. Essa pessoa, Mary Jane, sobreviveu no final, agora tudo vai ficar bem. E aí a próxima cena é mostrando que os heróis estão totalmente mortos e que realmente não tem esperança. Ela só ganhou mais algum... Na verdade, a Mary Jane jogava então, acho que pra levar pra essa situação aí que você falou, então acho que a gente pode ter eles abrigados em algum lugar, nos subterrâneos da cidade. Aí o Harry tá ameaçando elas, né? Já se revelou tudo. Só que como eles estão no subterrâneo... Como eles estão no subterrâneo, aparece o lagarto simbiontizado e ele começa a atacar o Harry. Daí eles pegam, elas aproveitam essa brecha e começam a fugir. E daí elas espistam lá tudo. Então a gente fica em aberto. A gente não sabe se o Harry morreu lá pro lagarto, se ele venceu, tudo. Não sabemos quem ganhou. E daí pode ter um diálogo final das duas, né? Tipo, ah, vai dar certo. Sei lá, a Mary Jane falou, ah, eu sei que o Peter tá lá fora, ele vai resolver e vai encontrar a gente. E vamos esperar aqui até a gente sentir que resolveu. Daí entra a reportagem do Clarim falando que os heróis morreram e a situação nunca resolveu. Então a gente não sabe o fim que as duas tiveram, se elas conseguiram sair daquele lugar, se foram atacadas. Cara, assim, tem muita coisa aqui pra ser ajustada e melhor narrada e tal, mas eu acho que dá um filme bom. Eu realmente fiquei com vontade de ver esse filme. Só essa batalha. Eu gosto de found footage. Final aí do Harry, que eu acho que dá pra gente melhorar um pouco e tal, mas assim, eu acho que seria interessante uma das duas sobreviver e ter essa a esperança de que vai resolver, sendo que não vai. Só que como fazer, se só uma sobrevive, se as duas sobrevivem, se o Harry... Enfim, essa parte aí eu acho que precisaria ser melhor trabalhada, mas eu acho que foi trabalhado bastante aí para um programa 100% improvisado. Isso, menos planejamento. Não, é assim, o roteiro aqui, eu não sei vocês, alguém chegou a cogitar alguma coisa antes, sabe? Tipo assim, ah, eu acho que... Não. Então foi... Não, não. Você que estou... Tá tudo... Meu medo era que cogitassem Morbius. Eu tentei, mas infelizmente não deu certo. Ah, durante a história aí pode aparecer esses vilões mais. É, não, eles vão. Mas bucha, um enxame. Um enxame. Porque eu quero colocar o Nicolas Cage na história. Mas eu ia comentar que, então, vocês assistindo isso, foi improvisado, do início ao fim. Só a única coisa que a gente sabe era: vamos fazer um filme de terror. Considerando isso, ficou excelente. Ah, se você for ver, a gente fez num curto período de tempo aqui o método Michael Bay, né, de produção de filme. Ele pensa nas cenas de ação primeiro e depois um jeito de interligar elas. A gente até colocou a cena dramática no meio, colocou Tia May e tal, noite, lareira, coisa drão, clichê de filme, mas a gente colocou, teve uma cena de responder. Faltou um clichê de filme, eu acho, na hora que eles estão indo pro laboratório, né, encontrar o Connors, faltou tipo a Mary Jane falar... Eu conheço alguém. E daí corta a cena eles chegando pro laboratório. É que a cena lá do... Eu conheço alguém que pode nos dar uma mãozinha. E aí ele dá uma pausa e fala assim... E não peçam mais nada. Legal é que eu citei uma coisa totalmente aleatória, que talvez seja cortada, sei lá, nessa série da Casa do Dragão. Não sei se vocês conhecem a história de Game of Thrones. Tem, o conselheiro do rei é tipo chamado mão do rei. Conselheiro. Depois do rei, ele é o mais importante. E nessa série, o mão do rei é o Rhys Ifan. Sei lá como fala o nome dele. E era o Dr. Connors na outra série, no filme do Homem-Aranha. Não, sempre fico imaginando, ainda bem que ele é só a mão do rei. Se fosse mão do rei, não ia dar. É que só um detalhe que eu queria adicionar aqui, antes da gente fechar, né? Assim, se vocês tiverem alguma coisa pra falar também, pode falar. Mas pra fechar a minha parte, a gente falou da cena da Gwen, mas na verdade poderia ser em algum momento da série que a Mary Jane, a Felícia... A série do filme, né? A Felícia, a Mary Jane e o Harry... Já tá transformando em série. Dá pra gente interligar tudo aqui, ó. Eles vão pro Clarim por algum motivo, pra pegar alguma coisa lá que a gente não sabe o que que é, talvez as fitas, pra pegar... Sei lá. Eles vão pro Clarim ou pra algum prédio por algum motivo, pra fugir dos monstros que tá atacando e tal, não importa. E aí, ou então entra no prédio pra se refugiar e não sabe que tem um monstro lá dentro. Mas o importante é, a Gwen Stacy tem que se separar do grupo. Gwen, fez igual filme de terror e fugiu escada acima, enquanto o resto do grupo fugiu escada abaixo, por exemplo. E aí ela vai até o terraço e aí ela vê o Homem-Aranha vindo, se balançando. E aí os monstros estão vindo atrás dela, subindo no terraço e tal. E aí, assim, como ela viu o Homem-Aranha, a única coisa que ela consegue pensar é saltar pra ele pegar ela no ar, entendeu? E é nesse momento que ele não pega. Isso. Ela é a única, entre aspas, que sabe que ele foi dominado. O resto do pessoal não viu. É aquela cena que eu falei, só que tem o povo, sabe? Pra manter a esperança viva lá da Meus Heróis Vão. Manter a esperança viva e a coisa morta. É que a gente já tinha falado que ela morria, né? Mas aí eu só pensei um pouquinho mais aqui, como fazer ela, o Homem-Aranha ser dominado sem que as pessoas saibam que ele foi dominado. Só veriam depois o corpo da Gwen no chão lá, por exemplo, não saberia que o Homem-Aranha. Vocês têm algum comentário mais aí? Teremos seu nosso pós-crédito? Isso é muito coisa de MCU, não. Filme de terror não é isso, não. Acho que a cena pós-crédito pode ser preta. Quer aí? Pode ser toda preta e de repente uma forma vai tipo tomando uma forma de rosto. Você vê o rosto do Harry com o indicador no lábio fazendo assim, e é só isso. Pode ser. Te peguei. Eu te peguei porque está aí, Magari, que você... Não, eu não sei. Você não pode crédito de filme de terror, eu acho muito zoado. Tudo bem. Nem o Lobisomem da Noite lá teve, se eu não estou enganado. Não, teve não. Ah, teve. Não foi pós-crédito. Tem aquela cenazinha no finalzinho lá. Isso, é. Dele com Homem Coisa lá na fogueira. Eu não sei que se tiver a cena pós-crédito. É porque eu tô falando muito da minha ideia, né? Tem que alterar completamente. É porque. Ah, pode ser essa, eu te peguei mesmo. Mas é porque eu gostei tanto da ideia de terminar com o. Ah, cara, não eu sei. A gente pode terminar o filme com a mensagem de esperança e a cena pós-crédito ser a notícia de que os heróis foram mortos. Pode ser. Aí sim, tipo assim, pode ser, acabou, tipo, o filme acabou bem até, né, a Mary Jane... Acabou, vai dar certo, eles vão conseguir. Mas a esperança é a última que morre, literalmente. Achou errado, tá. Aí mostra a Hope Van Dyne, ela era a última que tava de pé ainda. Muito bem, tá bom, né? Fechamos aí, fizemos um filme. Alguém não precisa pagar nada não, pode só filmar, a gente assiste. Fizemos um filme, olha no que deu. Caramba, fez, hein? Cara, esperar os vídeos no YouTube do final explicado desse. Mas eu acho essa ideia razoavelmente promissora. Se tiver algum ouvinte aí que faça roteiro, quadrinho, essas coisas, fique à vontade pra lapidar esse roteiro aí e produzir. Eu gostaria muito de ver. Exatamente. Coloca no finalzinho. Gosto lá. Gosto bastante do estilo found footage. No editorial lá, coloca assim, baseado no Tweepcast e tal. É a única coisa que precisa. Sim. E aqui, como é que o pessoal vai achar essas fitas? Vai ser tipo no meio da coleção do Capitão Stacy? No meio dos pornôs? A fita é tudo grudenta. Essa daqui não. Essa daqui parece que foi do evento que aconteceu no passado. Com duas filhas de filme, aí tem uma placa escrito não pornô, quase pornô, não tem pornô. Aí só tem aí o cara pegando as fitas do Não Tem Pornô pra assistir. Quem tá ouvindo isso daqui sem ouvir os Tip Views Classic, vocês perderam uma sequência longa de piadas com Capitão Stacy e seu filme. No link do programa tem lá, entenda as referências do Aracnofan. Eu acho que lá tá explicando. Mas o Gustavo falou aí de o que tá escrito nas fitas e a gente não falou o nome do filme, né? Tem que pensar num... Vamos colocar o nome do filme Ele tem elementos Não é um filme de zumbi. Gustavo fica realmente. Durante todo o filme eles vão falando: isso daqui não é zumbi. Não é ataque de zumbi. Não é ataque zumbi, não é zumbi. É o título do filme: Zumbi. É um memento. Ou ataque zumbi. Apesar que as pessoas estão sendo controladas, mas elas não estão, tipo, não, elas estão conscientes. Poderia se chamar Ataque Zumbi Symbionte Addiction. Tô tentando ver aqui o nome das histórias do GOG. Ele tem elementos de Web of Shadows, ele tem elementos de Inferno. Inferno de Symbionte. Mas se ninguém sabe o que é Symbionte. Tô pensando, tipo, Web of Infernos. GOG apareceu em Incríveis 15 edições. Porque voltou agora, né? Pois é. Help. Antes ele apareceu, morreu e voltou na do Sexteto Sinistro. Ele tinha aparecido em 3 ou 4. Vai ter um spoiler com ele na fase do Nick Spencer. Ah, pessoal, aí chegou a falar algumas histórias com o Bob. Não, não é, nas antigas, são uma história que chama Cometa Gog. Gog dos simbiontes, planeta do Gogiontes. Não, Cometa planeta Gog. Pô, a sombra de Gog fica legal, né? Porque tem os simbiontes saindo dele. Verdade. A gente vai falar o nome do Gog mesmo, ou a gente vai deixar como não, um easter tentando, egg de que... Eu tô tentando, não, tô tentando algum nome, tipo, a grande, não sei das quantas, aí o nome é tipo Gog, sabe? Três palavras que... Ah, tipo, o Capitão Cueca. Como spoiler, porque ninguém conhece o Gog direito. Ninguém sabe quem é o Gog. Eu não me importo de colocar, de deixar só como easter egg, mas dá pra colocar numa reportagem do Clarim. Tipo, a criatura que tá atacando é o que é conhecido como Gog, sei lá. Faz igual aqueles filmes que o nome não é tão relevante e o nome do filme é Gog. Pode ser. Porque e o povo fica assim, caramba, por que o nome é Gog? O Cloverfield monstro lá, em nenhum momento chamam ele de Cloverfield, é um monstro. É, a coisa antiga lá, o Alden Stuff. O nome do Gog, alienígena, que o Kraven chamou de Gog, é Sion. S-I-L-N. Esse é o nome original dele. Se a gente colocar esse nome sem explicação nenhuma, tipo assim, no jornal aparece que o monstro é conhecido como Gog e tal, mas o nome do filme é eu vou ali no como cinema. Como é que é? Escreve aí no chat rapidinho. Vai, vamos no cinema. Vamos no cinema, vamos assistir o quê? Ah, é, deve ser filme do Homem-Aranha, né? Ser filme do Homem-Aranha. É o barulho da teia, né? E aí fica... As únicas pessoas que sabem... É, acho que Gog é mais fácil comercialmente, porque é mais fácil de falar, né? Gog. Oh, então, dois pontos. Gog. Eu lembrei do Tenet, porque o Tenet é um. É palíndromo quando o leite traz pra frente. Acho que é palíndromo. Ah. Acho que é. Só que eu acho que não fala a palavra Tenet nenhum, é só porque Tenet é um palíndromo. Agora eu tô na dúvida se fala a palavra e eu não tô lembrado. Tipo, o Tsil pode ser o subtítulo, né? Tipo, pode ser Gog, dois pontos, Tsil. É tipo Vingadores The Avengers, sabe? Ah. O primeiro filme. Sim. Eu acho que pode ser qualquer um desses aí. Ah, por mim pode ser Gog, apenas. Eu vou pra deixar em aberto, um pouco. Pode ser Gog e tal. Pra deixar em aberto, vou colocar o nome do Tweepcast, o padrão de sempre. Que vai ser Tweep Filmes Apresenta Especial de Halloween. Não, pode ser o nome do filme. Tô enchendo o saco. Pode ser o nome do filme. Gogwin. Caramba, eu nunca imaginei que eu ficaria mais empolgado pra ver um filme do Gog do que, sei lá, Kraven, que tá pra sair aí. A minha melhor pessoa, será que no filme do Kraven vai ter o Gog? Noite do Gog Maldito. Gog. O ataque do Gog assassino. Que coisa, por que... Sexta-feira Gog. A gente se esmou com o Gog mesmo do nome, né? A hora do Gog. A hora... Eu sei o que vocês fizeram no Gog passado. Gogius. Massacre do Gog elétrico. Como, Eric? Morbius é um terror aquele filme. Nossa. Gogius. Gogius. Gog. O Gogiro. Tá bom, né? Eu acho que... King Kong são King Konguinho. Pode chamar King Konguinho, Magaren. King Goguinho. Goguinho. King Goguinho, eu acho que dá um nome bom pra isso. Enfim, a gente vai fechar algum modelo em aberto mesmo. Vocês vão descobrir se tiver no nome. Tá bom. Vai ser aquela coisa que o Mônio vai estar perguntando 11h30 da noite da sexta-feira. E aí, já decidiram? Eu preciso fechar a vitrine. Magari, eu podia fazer um negócio, colocar uma frase lá no início do programa. Assim, a gente vai começar o programa agora, a gente vai revelar o nome do filme só no final. E no final deixa essa discussão toda aqui sem revelar nada. Deixa o final do filme em aberto, né? O nome fica em aberto também. Exatamente. Depois vão lá no YouTube da Aracnofunk que vai ter um vídeo, o final explicado. Mas eu acho que Gog apenas resolve bem, já que a gente se baseou no Cloverfield. É que ele chama Cloverfield Monstro no Brasil, né? Mas acho que no, Na gringa é só Cloverfield. É porque eu não quero colocar na vitrine, entendeu? Porque senão vai ficar tipo assim. Ah, então, tudo bem. Sobre o GOG, sabe? Não, daí você coloca na vitrine especial Halloween, alguma coisa assim, mas. Sim, sim. Pra gente decidir aqui. Meu voto vai pra GOG, apenas GOG. Inclusive, esse é um bom nome, né? GOG, apenas GOG. Olha, eu gostei do GOG, apenas GOG. Ok. Eu acho GOG. Que eu voto pra esse ser o nome do filme, GOG, apenas GOG. E lá nos Estados Unidos, o nome do filme é só Just GOG. Só que no Brasil ficou GOG, apenas não, GOG. Não, nos Estados Unidos o nome é GOG. É, aqui que vai ser o apenas GOG. GOG. GOG, apenas GOG. É tipo Nope, é tipo... né? Que virou não olhe. É. Eu sempre dou esse exemplo do filme do. É Bud, eu acho o nome do filme. O original é um filme de comédia, Bud. É o nome do filme, é Bud. Mas aqui no Brasil ficou Bud. Nasceu burro, não aprendeu nada e esqueceu a metade. Mas isso ficou muito melhor. É tipo Louca Academia de Polícia. Que lá é só Polícia Academy, aqui é Louca Academia de Polícia. Mil Formas de Morrer no Oeste era ruim, mas Mil Formas de Pegar na Pistola ficou um filme de comédia muito melhor. Que foi a versão brasileira. Pô, apertem os cintos, o piloto sumiu. Como que é também? No, Airplane, né? O Brasil também tá de parabéns, né? Ferris Bueller's Day Off. É, curtindo a vida doidada. Tenho... Curtindo a vida doidada. Sendo, que ele, sendo que ele não curte a vida doidada, né? Ele vai no museu, vai no restaurante. Ah, pra ele? Só fala que eu já vi o pessoal falando na internet que quem curtiu a vida doidada foi o motorista da Ferrari. Pegou a Ferrari e ficou dando bom. Oh, mas tá bom, né? Então, GOG. Apenas GOG. Apenas GOG. GOG, 3 pontos. Apenas GOG. Então, fechamos? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Ou Feliz Halloween? Tratou. Feliz Alô, Vitória. Feliz Halloween! Alô, então, até mais. Feliz Halloween, galera. Ao Ibizinho, eu nunca sei falar. Fiquei imaginando a gente pode fechar já a gravação, mas eu fiquei imaginando a Marília Gabriela entrevistando ele, sabe? GOG por GOG. E aí ele falou: uma cor. Um medo. Areia movediça. uma cor. A cor da areia. Sei lá qual a cor da areia. Um lugar. Um cantor. Fred Mercury. Caramba, do GOG. Com a Marília Gabriela. Eu tô acertando o nome dela, é esse nome mesmo, né? Ah. E Gabriela. Bom, então é isso aí.